10:16, 24 graus a temperatura e subindo. A previsão é de que até o final da manhã se chegue aos 30 graus no centro de Foz do Iguaçu. A sensação térmica é de uma temperatura bem mais alta, com certeza. E olha a boa notícia para quem curte a balada na Argentina, ou aquele happy hour de fim de tarde, ou mesmo as compras. Abastecer nem tanto, porque isso já não está quase mais compensando. Mas, enfim, o turista que for visitar o lado argentino da fronteira vai ser beneficiado com uma obra que está começando para trazer aí tranquilidade aos utilitários que atravessam a ponte. Não só utilitários, mas veículos pequenos, vans e principalmente os turistas que utilizam o transporte coletivo. Ao chegar em Puerto Iguaçu, o turista é obrigado a seguir em filas separadas. Por exemplo, caminhões vão para um lado, veículos de passeio para o outro, veículos de turismo para um terceiro guichê. E isso acaba tumultuando. Algumas vezes o cidadão é obrigado a passar mais de uma hora, até duas, na fila. A informação que nós recebemos é de que 18 novas cabines estão sendo construídas e 43 novos funcionários estarão em atividade. Quem nos traz a confirmação desta informação é Jaime Nascimento, secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, que está conosco pelo telefone para conversar sobre este assunto e outros ligados ao turismo da fronteira. Muito bom dia, Jaime. Bem-vindo à CBN. Bom dia, Valdecir. Bom dia, ouvinte. É uma satisfação estar conversando com vocês. Esta informação traz uma certa tranquilidade, porque a partir do momento em que o turista que vem a Foz do Iguaçu tenha uma possibilidade de estender sua estadia aí para conhecer, por exemplo, um novo espaço de turismo que se cria com a Argentina e esta atividade, principalmente no final de tarde, né, que já se tornou praticamente uma nova atração para o iguaçuense, com a colocação em prática destes novos projetos aqui, a possibilidade de nós angariarmos mais turistas permanecendo na fronteira é muito maior, né? Sem dúvida. A aduana na Argentina tem representado para o turismo de Foz e para o turismo também de Puerto Iguaçu um fator limitante. E, em função disso, nós temos conversado desde o início do ano passado com as autoridades argentinas, especialmente o senhor Cláudio Álvares, que seria o secretário de turismo de Puerto Iguaçu. E agora, recentemente, tivemos a notícia dessa ampliação da aduana argentina. A aduana argentina, com a configuração atual de entrada, já tem mais de 30 anos, ou seja, essa estrutura foi criada, foi construída para um movimento muito inferior. Né? Uhum. E, então, agora vem o anúncio de uma ampliação, né, com novas cabines e com pessoal que já está sendo treinado. Então, para nós vai ser uma possibilidade de ampliar a permanência do turista, facilitando o acesso dele à Argentina. Jaime, nós apresentamos um balanço aqui no começo da manhã, dizendo da panorâmica dos visitantes em Foz do Iguaçu, e o turista latino-americano ainda é o maior comprador da ideia, da imagem do destino Iguaçu. A gente pode ampliar a expectativa aí em relação a trazermos turistas, por exemplo, da Europa, da Ásia, de outros continentes. O que, na sua avaliação, precisa ser feito para a gente melhorar esse número? Tendo em vista que um dado muito importante que nós constantemente fazemos comparação, que as cataratas do Niágara, que são infinitamente menos atrativas que as nossas aqui, atraem mensalmente quase 1,5 milhão de turistas. E aqui nós brigamos para chegar ao final do ano, lutamos e comemoramos muito quando ultrapassa 1,5 milhão de turistas por ano. O que precisa ser feito no seu ponto de vista? O que precisa ser incrementado na sua ideia, na sua concepção, para aumentarmos o turismo, atrairmos mais turistas aqui para Foz do Iguaçu? Eu acredito que o aumento da visitação depende de uma série de fatores. Certo. Primeiro, é que o turista saiba da nossa existência, né, e que seja divulgado o atrativo. Então, nós temos muito ainda a fazer do ponto de vista de divulgação. Na medida em que nós fizemos esse trabalho de divulgação, a gente percebe o aumento da visitação. Além da divulgação, nós precisamos ter um bom acesso, do ponto de vista, especialmente do ponto de vista aéreo, né? Então, por exemplo, nós temos um enorme potencial para o mercado chinês, mas a dificuldade de acesso, os voos, né, a oferta de voos, o preço, né, as tarifas dos voos, são um fator limitador para a vinda de chineses. Então, é um exemplo, né, desse mercado chinês que poderia ampliar muito mais se nós tivéssemos opções de voos, né, chegando a Foz do Iguaçu. E assim, para vários outros mercados, nós temos dificuldades com o acesso aéreo, né? Nós tivemos aí um voo para Lima, no Peru, que ampliou enormemente a vinda de peruanos, mas além dos peruanos, turistas estrangeiros que visitavam o Peru aproveitavam e emendavam, né, uma visita a Foz do Iguaçu. Isso é um exemplo também que um voo, né, de curta distância, que entre Foz do Iguaçu e Lima, ampliou enormemente a nossa visitação de turistas estrangeiros. Então, acredito que essas medidas, algumas delas dependem né, da nossa atuação, outras nós somos dependentes, né, de governos, de empresas privadas, né, no caso do acesso aéreo, são medidas que podem incrementar o turismo. Jaime, nós recebemos aqui a seleção da Coreia nesta preparação, no que a gente considerou aí um teste. Que avaliação você pode fazer da receptividade desta ação que se desenvolveu aí com a mobilização da imprensa nacional e internacional, com o sistema de segurança que foi montado, com os espaços que a cidade disponibilizou aí para os coreanos fazerem seu treinamento, para a seleção coreana desfrutar? E um dos momentos mais marcantes foi a presença deles lá no Mirante das Cataratas do Iguaçu, uma imagem que percorreu o mundo de forma bastante rápida, como é rápida a informação através da tecnologia de hoje. O que você pode nos dizer aí a respeito desta visita, deste ensaio para a Copa que já está aí às portas? A vinda de uma seleção era muito ansiada, muito desejada por nós, né? Porque uma seleção estrangeira atrai enormemente a atenção daqueles que são interessados em esportes, dos nacionais daquela seleção. Então, nós estávamos brigando muito para a vinda de uma seleção. E o anúncio do interesse da Coreia do Sul foi muito bem recebido. Estamos aí trabalhando já há algum tempo para preparar, né? O Fundo Iguaçu tem apoiado aí as ações para termos um campo de futebol preparado, um trabalho intenso aí do Piola. E a chegada da seleção da Coreia demonstrou que a gente tem a capacidade, né? E tivemos a aprovação da seleção. As informações que a gente tem recebido é que os coreanos estão encantados com a cidade, aprovaram com louvor a infraestrutura que foi oferecida para eles, efetivamente ficaram satisfeitos com o que encontraram. E acredito que eles devem tomar a decisão definitiva aí de vir treinar em Foz. E isso para nós é fundamental, porque entra naquela primeira questão para atrair o turista estrangeiro, que é a divulgação. Tendo uma seleção aqui, nós vamos ter uma mídia gratuita pelo mundo afora, né, que vai com certeza atrair mais turistas para Foz do Iguaçu. Jaime, você falou em mídia gratuita, nós temos menos de um minuto para terminar, mas eu gostaria de você dar sua opinião aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da situação do turista gaúcho baleado. Isso mancha a imagem de Foz do Iguaçu, mas ao mesmo tempo mostra que a Polícia da Fronteira está pronta para dar a resposta, porque menos de 24 horas após o crime ser cometido, ou pouco mais de 24 horas após o crime ser cometido, a polícia já tinha o acusado em mãos, né? Isso é uma resposta que a sociedade precisa dar, não só para o turista, mas também para o iguaçuense, né? Sem dúvida, foi muito importante que a polícia tenha resolvido esse crime, né? Porque isso mostra exatamente o que você falou, uma resposta, né? E a segurança é o primeiro fator que leva o turista a decidir por um destino, né? Então a nossa preocupação com segurança é muito grande e nós vivemos numa fronteira onde muitas pessoas vêm fazer seu turismo de lazer, fazer compras, e muitas vêm com dinheiro vivo, né? Isso atrai os marginais. E, então aquela região ali é muito visada. E agora, com a polícia atuando e dando esse tipo de resposta, né, o turismo fica mais tranquilo, porque sabe que a imagem, né, não vai ser tão arranhada se nós tivéssemos um clima de insegurança e de que as pessoas não se sentissem confortáveis para vir para Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Jaime, por sua participação. Agradecemos a sua entrevista e torcemos para que em breve possamos trazer mais informações aqui, mais uma vez positivas, aí, como esta, a notícia de mais atendimento para o turista aí na região de fronteira. Muito obrigado. Obrigado e bom dia. Bom dia, este é Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, que falou conosco a respeito de diversos assuntos ligados à área de turismo.